Cidade industrial, a cidade, o medo do mal, muita agonia, caos no gueto e na periferia, você é só mais um suspeito. É assim que, cidade industrial, a cidade, o medo do mal, muita agonia, caos no gueto e na periferia, você é só mais um suspeito. Lei dos verdadeiros marginais, engravatados, patrões de nossos pais. Vem, vem, vem pra conferir, cidade industrial. O pobre mora aqui, cercado de empresas multinacionais que não dão chance para o pobre. O chamamos de marginais nos canais da TV. Só beleza que se vê, saia da poltrona e venha conhecer as barbaridades que assombram nosso lado. Traficantes, homicidas e muitos viciados. Atrás da grande bosta e uma grande favela. Quem conhece a Vila Verde nunca se esquece dela brutalmente. Uma morte por dia, Vila Verde é só o nome. É a vila da agonia, é muito desespero, a pouca alegria. Essa é a rotina, mano, da periferia. Não é só Vila Verde que sofre por aqui. Tome coragem, dê uma volta, vixe. Lá no Barigui, onde matar é mó diversão. Aí prossegue a lei do cão. E quem sofre com essa guerra é a pobre população. Então, tráfico de drogas é uma empresa forte, contratando cada vez mais funcionários para a morte. Não pede experiência, nem escolaridade. A única exigência é a coragem e a maldade. Sem carteira assinada, entra nessa cilada, sabendo que no final não vai dar em nada. Nenhuma garantia, o emprego é fatal. Aposentadoria é a cela ou funeral. Sique, cidade industrial, a cidade, o medo do mal, muita agonia, caos no gueto e na periferia, você é só mais um suspeito. É a Sique, cidade industrial, a cidade, o medo do mal, muita agonia, caos no gueto e na periferia, você é só mais um suspeito. Uma cidade chamada industrial, Curitiba ecológica, assim que é infernal. Na vila conquista, reze pra sobreviver. A morte é natural, a sombra que segue você. Eu falo da minha área com desgosto e vontade, pra ver se as coisas mudam nessa droga de cidade. Ao sair de casa, faço o sinal da cruz e peço proteção ao meu pai, Jesus. Nossa Senhora da Luz e Diadema, Caiuá, Sabará, Santa Helena, Morro do Piolho, Morro do Juramento. Eu conheço a quebrada, eu tô ligado, eu tô atento no que acontece, no que sobe, no que desce. O júri tá formado aqui na Zona Oeste. É Curitiba distorcida pela mídia, e na favela o nosso povo vive a míngua. Pra quem não conhece, é de dar como modelo, mas o que prevalece é uma vida de desespero, indignação, sofrimento noite e dia. Curitiba também tem periferia. Cidade industrial, realidade é muito triste. Por trás da falsa mídia, um povo ainda resiste, com força de vontade, querendo sobreviver numa cidade sem ter o que temer. O nosso júri tem a responsabilidade de mandar informação nos quatro cantos da cidade. RAP, essa é a nossa proposta, chegando e relatando o que a TV não mostra. A cada esquina que se passa, o medo vai aumentando, sentido a Zona Oeste, nasce que estamos chegando. Sique, cidade industrial, a cidade, o medo do mal, muita agonia, caos no gueto e na periferia, você é só mais um suspeito. É a Sique, cidade industrial, a cidade, o medo do mal, muita agonia, caos no gueto e na periferia, você é só mais um suspeito. Sique, cidade industrial,